Oitavo volume da obra. Para o encantado sentir a positividade das coisas, é que é preciso 21 volumes para o encantado se desencantar e se tornar um ser realizado racionalmente. E assim, vejam, a fonte racional é muito grande. E por ser muito grande, é que tem os seus feitos. 21 volumes para que possam abranger a todos, como conteúdo preciso para o desencanto integral racional. Porque o encanto é tão imperfeito que julgam os encantados que a imperfeição é uma coisa perfeita. A imperfeição, para o encantado, tornou-se perfeição. Porque o encantado nunca conheceu perfeição. Conhece sim esta imperfeição, esta perfeição cheia de defeitos. Então, esta imperfeição cheia de defeitos, o encantado tem como perfeição. E por isso, para poder o encantado sentir a imperfeição, tida como perfeição, a perfeição verdadeira e a perfeição aparente. Para o encantado sentir a realidade da positividade das coisas, é que é preciso 21 volumes, para o encantado se desencantar e se tornar um ser realizado racionalmente. Um ser realizado racionalmente, por encontrar definições que nunca surgiram em imaginações de ninguém. Então, tem que falar o que o encantado conhece, e tem que falar o que o encantado não conhece, para que o encantado se desencante. Então, tem que falar muito o que o encantado nunca ouviu falar, o que nunca passou na imaginação de encantado algum. Então, esta parte que o encantado desconhece é muito longa, e por isso vai a 21 volumes, para o encantado saber o que nunca soube, conhecer o que nunca conheceu, para poder desencantar o encantado. Porque o encantado é um convencido pelas convicções que tem e possui convicções. Estas, todas erradas, todas imperfeitas, cheias de defeitos. Mas, por o encantado ser convencido e teimoso, porque isto já é mesmo do bicho, é que é preciso os 21 volumes para que o encantado se liberte do encanto. Então, é preciso muitas críticas, muitas advertências, muitos chamados de atenção, muitas comparações, muitos diálogos para que o encantado se compenetre do que é positivo, verdadeiro e do que é o positivo aparente. O positivo racional puro, limpo e perfeito e o positivo do animal, do ser animal cheio de defeitos. Então, é por isso que há necessidade de 21 volumes para atingir os mais exigentes, os mais endurecidos do encanto, os mais empedernidos do materialismo, dos mais desequilibrados, que querem fazer das aparências a verdade, querem fazer das falsas verdades a verdade pura e cristalina. Isto devido o encantado ser muito convencido e estar na categoria de animal racional. Estes são os que estão ainda na categoria de animal racional. E é por isso que a escrituração tem que ser longa, com 21 volumes e mais uns tantos fascículos para poder esclarecer definitivamente ao encantado, para que o encantado se desencante, se liberte do encanto, porque existe uma infinidade de pessoas teimosas. São pessoas que ainda estão na categoria de animal racional. O animal é teimoso, é convencido, é prosa, é pretensioso, é orgulhoso, é invejoso, é maldoso, é ciumento. Enfim, tem todos os defeitos. Então, é para que não confunda a verdade racional com a verdade das aparências, da vida de aparências, do animal racional. A verdade racional é uma coisa, e a verdade do animal racional são verdades aparentes, são falsas verdades, e por isso vivem de aparências. Uns tantos mais esclarecidos e bem inteligentes interpretam logo a verdade das verdades racional, e não fazem confusões com as verdades aparentes. Mas nem todos são iguais. Tem uns convencidos que fazem confusões com as verdades das verdades, com as verdades aparentes. E assim, esta advertência não é para todos, é para os encantados mais endurecidos do encanto. E assim, vejam que todos são diferentes, cada qual com o seu modo de pensar, cada qual com o seu modo de interpretar. E por isso, estão aí as repetições, para os maus interpretadores e para os bons interpretadores. Para os bons interpretadores, não precisava repetições. Repetir um assunto só, de uma infinidade de maneiras diferentes, é para os maus interpretadores poderem interpretar, como quem diz, se não interpretar de uma forma, interpreta de outra. Se não interpretar de um jeito, interpreta de outro. Se não interpretar de uma maneira, interpreta de outra. Para que os mais exigentes, de entranhas mais rudes, entendam de qualquer maneira. Tem que entender devido às repetições serem variantes, de várias formas, de várias maneiras e de vários jeitos. E assim, o mundo é muito grande. E interpretações são todas de acordo com os interpretadores. Tem os que interpretam bem e tem os que interpretam mal. Então, para os mal interpretadores, há as repetições. E para os bons, não. E é por isso que a escrituração racional é composta de 21 volumes. Para satisfazer os mais exigentes, nos mínimos detalhes que possa imaginar. Os mínimos detalhes que sua imaginação nunca deu para alcançar, para que se convençam da grande realidade racional, para que se convençam da imunização racional, se convençam com convicção e base. E assim, são palestras que não podem deixar de existir, para divertir aos mais empedernidos materialistas do encanto, que têm as aparências acima de tudo, a matéria acima de tudo, como coisa que na matéria fosse o tudo da vida, o todo da vida. E assim vejam o porquê dos 21 volumes, para satisfazer a todos e muito além de todos, para, em regra geral, ter o verdadeiro conhecimento racional. Porque o conhecimento que possuíam e que possuem é o conhecimento desta categoria de animal. O animal não sabe nem sabia o porquê que era animal. Sabia que era animal racional, mas não sabia o porquê que era animal. Mas o animal, por ser animal, é da categoria dos inconscientes. E a inconsciência não dá para atingir, muitas vezes, o ponto culminante racional, porque o inconsciente duvida de tudo e de todos, até de si mesmo. O inconsciente desconfia de tudo, até de si mesmo. O inconsciente é inconsciente e não sabe por que é inconsciente. E, por não saber, eis a razão da confusão generalizada em si mesmo. Desconhece o porquê de sua existência, o porquê de sua origem, e por ser confuso, pensa que conhece. pensa que conhece e ao pensar que conhece, confunde a verdade das verdades com a verdade aparente. Então, é preciso essas advertências para que o animal conheça a sua categoria de animal racional e se coloque no seu lugar de ser. Um ser que desconhece o porquê de sua categoria e, não conhecendo o porquê de sua categoria, não sabe o que diz, não sabe o que faz, porque não sabe o porquê de sua existência nesse mundo. Vivendo em um mundo sem saber o porquê dele, e porquê de sua vida, e do porquê que vive nesse mundo. Mas, o encantado sempre com a mania de que sabe, a mania de que conhece, a mania de que estudou, mas esquece, no mesmo momento, que seus estudos nunca tiveram base nem lógica. E por isso, os mistérios sempre aí foram mantidos, por não estarem em condições de desvendá-los, porque desconheciam o porquê de sua existência e o porquê da existência do mundo. Como é que podiam conhecer as demais coisas se o principal não conheciam? O principal era saber o porquê que estavam na categoria de animal racional. Nunca souberam. Nunca souberam de onde vieram nem para onde vão. Mas o encantado, como sempre, rebelde, porque todo bicho é assim. São necessárias essas insignificantes comparações todas e esses chamadinhos de atenção para desencantar os mais empedernidos materialistas, que têm a matéria como boa, têm a matéria como pura, têm a matéria como bela, têm a matéria como Deus. Tem a matéria como um perfume delicioso. Enxerga no animal aquilo que não existe. Enxerga o bem, enxerga a felicidade, enxerga a paz, enxerga a harmonia. Aquilo que no mal não existe, o encantado enxerga. Mas este é um materialista. Enxerga a vida bela, formosa, enfim, enxerga o que não existe, porque faz das aparências a realidade. Pensa que nas aparências estão as verdades. Pensa que na aparência está a realidade. Então, enxergam na vida aquilo que na vida não existe. Pureza, equilíbrio, perfeição, beleza, santidade, bondade. Enxerga na matéria todos os predicados bons. Esquece que é a vida de aparência. Iludido com a matéria, fanático pela matéria. Então, fica julgando existir o que no mal não existe. Porque criaram esses dotes todos, esses preconceitos todos, para uma anestesia da vida da matéria, da vida do mal. Então criaram, inventaram essas asneiras todas, essas bobagens todas, esse paliativo todo, enfeitando o mal, como se no mal estivesse o bem. Então, esses assim, são os cegos de olhos abertos, que não querem enxergar o que estão vendo. Estão vendo que é pedra, mas dizem que é pau. Estão vendo que é pau, mas dizem que é pedra. São os materialistas empedernidos com as misérias da matéria, com as misérias da lama. Então, são preciosos esses retoques todos para malhar bem nas entranhas dos materialistas, para que eles se libertem do mal, desse julgamento, de julgar a vida do mal como boa, julgar a vida de sofrimento como boa. Tem bichos para tudo. Tem bichos que o seu manejo formal de encarar a vida é assim, encarando a matéria como ela não é. Esses assim são doentes, estão variando em último grau de decomposição deformada. Os que não variam assim, desta forma, pensam e fazem o seu julgamento real, encarando a matéria como ela deve ser encarada. Como o animal se originou, não sabiam o porquê. Agora estão sabendo. Não conheciam o porquê, mas agora estão conhecendo. Então, esses assim, fazem o julgamento real, encaram a matéria como ela deve ser encarada, como o animal que por si mesmo se destrói. E por isso, o progresso da degeneração que impera em tudo, devido este tudo ser um tudo deformado. E o que é deformado é imperfeito, cheio de defeito, mal. E mal, por si mesmo, vai se destruindo, porque vai se degenerando, e tudo que se degenera enfraquece, diminui e, com o tempo, desaparece. Porque tudo que tem princípio tem fim. Tudo que teve princípio tem fim. E assim, vejam o modo dos materialistas, devido à desregulagem. São seres mais imperfeitos ainda. E por serem seres mais imperfeitos ainda, é que pensam como bichos. O bicho só enxerga a matéria como elemento de prestígio, porque o bicho não tem a faculdade de livre pensador. O bicho irracional e o livre pensador, que é o animal racional, pensa muitas vezes igual a bicho. Então, o animal racional, por estar na categoria de animal racional, é que era um livre pensador. E por isso, custa aprender as coisas e não sai daquilo que aprende. Pensa que está certo assim. E assim são os confusos. Pensam que estão certos assim e vendo e sabendo que não estão. Mas é a mania do animal. O animal acostuma-se com as coisas e depois que acostuma, custa um pouquinho a desacostumar. E assim vejam a humanidade como é tão desequilibrada. Mas porque estavam na categoria de animal. Então, o realejo é um só. Só toca uma música só. Uma música que é racional. Da imunização racional. E não materialização dos confusos. Trata-se de outra vida, a vida racional, a vida do mundo de origem de todos, o mundo racional, e não a vida material. A porta racional está aberta. Está aberta a estrada do mundo de origem do animal racional, a estrada em suas mãos. O mundo de sua origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Está aí em suas mãos a estrada da volta ao seu verdadeiro mundo de origem, para não nascer mais aí, como um deformado. Então, a porta racional, a porta do mundo de origem de todos, está aí em suas mãos, aberta, para que todos voltem para o seu verdadeiro lugar de racionais, puros, limpos, perfeitos e sem defeitos. A origem do animal racional, ou seja, do aparelho racional, é a planície racional. O mundo verdadeiro da origem de todos em suas mãos. Agora, o que devem fazer? Ler e reler. E a propaganda sem perca de tempo, para levar o conhecimento verdadeiro da origem de todos ao conhecimento de todos. Todos precisam conhecer. Todos precisam saber, para que todos voltem ao seu verdadeiro mundo de origem. Que essa vida aí do encanto é sofrer a vida inteira sem recompensa. É sofrer até se desiludir, até ficar desiludido da vida e ter certeza que a vida não é essa, que puras ilusões. Então, para que alcancem o mais depressa possível a imunização racional, é preciso a persistência na leitura. E assim, está aí aberta a porta do mundo racional. do mundo da origem de todos. A origem de todos é racional, e por isso estavam aí nessa categoria, e estão ainda como animais racionais. E assim, o mundo hoje chegando ou se aproximando do seu término. O mundo das ilusões, que tinham um dia de saberem o porquê que viviam iludidos com a vida e com tudo. A porta racional está aberta para o mundo. Agora, todos cientes do porquê de sua existência nesse mundo e do porquê da existência do mundo. Agora, todos cientes de sua verdadeira origem. Todos conhecedores do porquê da origem desse mundo. E assim, todos de posse do verdadeiro conhecimento de seu verdadeiro natural, que não conheciam a verdadeira origem, e por não conhecerem a verdadeira origem, não conheciam o seu verdadeiro natural. E hoje, conhecendo a sua verdadeira origem e conhecendo o seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos, o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, a planície racional, o mundo verdadeiro dos aparelhos racionais, ou de aparelho racional. E assim, hoje, todos mais contentes do que nunca, mais felizes do que nunca, por estar definida a situação de todos e a situação do mundo. Todos mais felizes do que nunca por conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Hoje todos emocionados por terem em mãos o conhecimento de sua origem e a volta ao seu mundo de origem. E assim, todos procurando se imunizar o mais depressa possível, para não voltar mais aí, em um mundo a que não pertencem, em um mundo em que apenas foi um passeio, mas um passeio amargurado, de verdadeiras agonias. Tudo por causa do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade, como até hoje possuem o livre-arbítrio e a livre e espontânea vontade. Assim começaram e assim estão, ou estavam, porque agora todos estão de regresso ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo da origem do animal racional. E assim, todos de volta ao seu lugar de origem, ao seu lugar verdadeiro de racionais puros, limpos e perfeitos. Então, todos mais alegres do que nunca, todos tranquilos e satisfeitos, por se encontrar em suas mãos a porta do mundo racional, a porta verdadeira do mundo do animal racional, ou seja, do aparelho racional. Todos emocionados por terem em suas mãos a porta da volta para o seu lugar de origem. E assim vejam quantas lutas perdidas na categoria de animal racional. Quantas lutas perdidas, quanto trabalho em vão. Quanto sacrifício sem recompensa, quanto malharam para ficarem na mesma, e quanto trabalharam para a destruição de si mesmos. E quanta agonia, agonizando sempre, noite e dia, por não saberem, por não conhecerem o porquê da noite e o porquê do dia. Ninguém nunca soube. Tudo isto sempre conservou um grande mistério. Tudo isto sempre se conservou misteriosamente. Era um mistério, ninguém sabia dizer o porquê do dia e o porquê da noite. Viviam que nem um verdadeiro animal, que não sabe o porquê de sua existência. E assim vagando e agonizando em um mundo sem saber porquê. Tinham mesmo que sofrer muito, e a vida, mistério. Ninguém sabia dizer o porquê do dia e o porquê da existência da vida. Não sabendo o porquê da existência da vida, também não sabiam qual era o seu verdadeiro natural. Julgavam e pensavam que o natural fosse esse de sofredor. Mas na mesma hora se contradiziam, porque ninguém se conformava com o sofrimento e muito menos com a morte. Então, o natural se conservava enigmático, misterioso, e ninguém dava a solução desses mistérios. E o sofrimento sempre se multiplicando, provando a todos que a vida verdadeira não era essa, e todos cientes de que a vida não podia ser essa. E por isso, ninguém suportava mais a vida que vinha levando. Ninguém suportava mais, e por isso, todos reclamando da vida. Que vida é esta? Quanto mais se procura meios e modos de não sofrer, mais o sofrimento se multiplica. E nós estamos enganados com esta vida. Esta vida é uma vida de ilusões e nada mais. Somos uns iludidos que vivemos a vida toda iludidos sem saber por quê. Vivendo de aventuras e experiências, experiências estas que não têm mais fim. E assim, todos incomodados com a agitação da vida, todos sem sossegos ao pensar na vida, todos com medo de sofrer, todos com medo de morrer por não saberem de que formas e de que maneiras sua morte. E assim, todos agonizando, todos agoniados, pensando uma infinidade de coisas, à procura do certo e sempre por acertar, à procura do direito e sempre por encontrar, e dizendo: vivemos falsamente, em um mundo sem sabermos por quê. E por isso, o maior brilhante do mundo é o sofrer muito. Todos sofrem, e quem sofre está provado que de certo nada conhece e nada sabe. O sofrimento prova que ninguém conhecia o certo, que ninguém sabia de coisa alguma de certo. Se somos sofredores e não podemos abolir o sofrimento nem nos livrarmos dele, é porque nada sabemos de certo e de direito. E hoje, todos sabendo e conhecendo o porquê dessa situação angustiosa, dessa angústia permanente, que muitos tinham vergonha de viver assim, e outros, já bem desanimados, de viver assim, de fantasias e ilusões. Então, dizendo: nós somos uns iludidos e não sabemos o porquê somos assim. Tudo isso tem um fim. Como começamos errados, continuamos errando. Vivemos errados, mas tudo que tem começo tem fim. E há de chegar o fim desse erro tremendo e absurdo que ninguém aguenta viver assim. Só as preocupações é quanto chega para a consumição de todos. Enfim, um realejo que a música é uma só. Sofrimento e mais sofrimento, tormento e mais tormentos, agonia e mais agonia. Enfim, um realejo que só toca uma música só. E a dança era uma só, a dança dos sofredores, a dança do sofrimento. E hoje, com todas as soluções do porquê a vida se constituiu em um enigma tão grande, e do porquê a vida se constituiu em mistérios. Hoje, todos sabendo o porquê, e com o conhecimento do maior passo da humanidade, que é o passo, ou são os passos, da solução dessa vida, que ninguém nunca pôde dizer o porquê dela ser assim. Hoje, todos com as soluções em mãos, por encontrarem nestas páginas brilhantes o porquê de tudo isto e o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje, a solução desse rincão de amarguras, desse ninho de sofrimento, desse pesadelo tormentoso, dessa vida de mofados, com este fardo de lama, sem saber por quê. e fazendo-se de resistentes para poderem viver amargamente, e o sofrimento devorando todos, e o sofrimento acabando com todos, e o sofrimento dando fim a todos. Hoje todos com a solução em mãos, sabendo de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, e dizendo: é verdade. Quantas lutas perdidas na luta da matéria, na luta do mal. Começamos mal, e por isso vivíamos e acabávamos mal. Nessa vida material que ninguém nunca soube o porquê dela. E hoje, em mãos de todos, a solução do porquê da vida se constituía assim. O princípio que tomaram e idealizaram para se formarem encantadamente, misteriosamente, enigmaticamente, nessas condições. Hoje todos satisfeitos por terem em suas mãos todas as soluções com base e com lógica, ao passo que, como viviam, não sabiam o porquê que viviam, e por isso não tinham base nem lógica. Viviam todos no ar, à mercê das vagas imaginações, das vagas superstições, dos vagos planos, enfim, variando sempre por desconhecerem a verdadeira origem, e por desconhecerem a verdadeira origem, não conheciam o verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos. E, por não conhecerem, é que viviam somente para sofrer. Quem sofre é porque nada sabe. Porque se soubesse, não sofreria. Se soubesse, não morria. Então, a vida não passou de um projeto que ficou no misterioso nascedor. E, por ficar no misterioso nascedor, é que os mistérios sempre foram a flor cheirosa, e ninguém nunca soube o porquê deles. Ninguém nunca soube a origem do ser, para saber, então, dizer o porquê de sua existência sem ser, dessa maneira intolerante para o próprio ser. Quem vive a vida sem saber o porquê da origem da sua vida, muito menos sabe o porquê que tem vida, vivendo como um outro animal qualquer. Vive sem saber por que vive, falando que nem papagaios, falando porque tem o dom de falar, mas desconhecendo o porquê desse dom, desconhecendo o porquê da existência desse dom, desconhecendo o porquê de suas imaginações, e vivendo enigmaticamente, misteriosamente, horrivelmente desse jeito. Berra e não sabe por que berra. E assim, vejam a qualificação do ser vago, sem saber por que vagam. Guinchavam sem saber por que guinchavam. E hoje falam sem saber por que falam. E assim hoje, conhecendo o porquê dessa natureza assim ser, por ser de origem racional. E por ser de origem racional, é que tinham que terem uma formação de procurarem se entenderem. Mas esta formação tinha que ter a sua origem, e a origem está aí em suas mãos. A origem é racional, e por isso tinham que ter esse feitio de racional, mas racional sim, deformados. Então, o feitio foi feito para que, com o tempo, chegasse a ter o conhecimento do porquê da razão de seu ser assim como é, de animal racional. Agora, vejam de que maneira foram feitos para que chegassem ao entendimento e à compreensão do seu ser. Os bichos, os vírus, os vermes, todos de categoria racional, para a formação de um ser de origem racional deformada, para que com o tempo chegasse a conhecer a razão do seu ser e entender o porquê da razão de ser deformado e o que motivou ficarem deformados. A serem subjugados a uma categoria inferior de animal, mas de animal sim, de animal racional, por ser a razão de serem assim como são, a razão ser racional. Então, hoje, conhecendo e sabendo a razão de ser animal racional, por serem ou por descenderem do mundo racional, por serem racionais, por descenderem do mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, de racionais puros, limpos e perfeitos, de origem pura, por serem de origem pura, é que, embora estando deformados, prevalece a ação da origem, e por isso vivem aí, na matéria, a procurar pureza, a querer fazer tudo puro, tudo perfeito, tudo certo, tudo belo, tudo lindo, tudo cheiroso, tudo gostoso. Por serem de origem pura, prevalece a ação da origem, que é a causa de serem assim como são, de serem imperfeitos, cheios de defeitos e deformados nessas condições. Mas, por serem de origem pura, prevalece a pureza, e por isso todos têm a índole de querer ver a pureza e fazerem a pureza no mal, coisa que não pode ser. Por ser matéria, por ser lama, como podiam encontrar pureza na lama? Matéria é lama. Como podiam encontrar perfeição na lama? De forma alguma, de jeito algum. E assim, por prevalecer a ação racional, a ação pura, é que viviam aí como estão vivendo, a querer fazer tudo certo, tudo direito, tudo perfeito, tudo puro, tudo limpo, tudo brilhando, tudo cheirando bem. E aí estão as artes provando a origem da pureza, de puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que se deformaram em animal, mas, mesmo deformados, prevalecendo a ação da origem de todos, e por isso, todos vivendo procurando aperfeiçoar tudo, e purificar tudo, a lapidar tudo, a enfeitar tudo, a ação da origem na deformação, na origem de pureza, porque não há efeito sem causa. Se assim são, é porque existe a causa. Se pensam em pureza, é porque existe a causa. A causa é de serem descendentes de alguma coisa pura. Nessa coisa pura, de racionais puros, limpos e perfeitos. E assim vejam quanta luta perdida, quantas lutas perdidas na categoria de animal racional. E hoje, na categoria do equilíbrio racional, que é a categoria de aparelho racional, todos aparelhados com o seu mundo de origem, o seu mundo racional, recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio racional, por a categoria ser de aparelho racional, e de aparelho racional para racionais puros, limpos e perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Sim, porque no mundo todos já passaram por uma infinidade de fases, como já sabem e conhecem. E como já sabem e conhecem, como já passou a fase da categoria de animal racional. Então agora, já desde muito, na fase de aparelho racional. Por conhecerem a sua verdadeira origem, conhecer o seu verdadeiro natural de racionais puros, limpos e perfeitos. E assim, não reparem as repetições, porque o mundo é muito grande e existem os confusos. E para os confusos entenderem e compreenderem, é preciso uma infinidade de repetições. E assim, vejam que hoje se consideram mais que felicíssimos, por terem em suas mãos toda a solução do porquê assim são e do porquê que o mundo assim é. E assim já vagaram muito com essa vida de matéria. Já sofreram demais com essa vida de matéria. Hoje, em mãos de todos, as soluções que todos precisavam e que todos procuravam há muito. As soluções em mãos de todos desse mundo angustioso e abrasador, que hoje sabem e conhecem o porquê viviam nesse mundo de fogo. Fogo de dia e fogo de noite. Ou fogo noite e dia, por o mundo ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético. Hoje, todos conhecendo e sabendo o porquê se originaram assim. Como se fossem filhos do fogo, como se fosse um verdadeiro idealizador dessa vida de sofrimento, de dor e de multiplicações de dores, sendo a vida da matéria, por ser a matéria uma vida de horrores. E por isso, uma vida de sofredores, que sofriam e padeciam sem saber por quê. E por nunca saberem, viviam a vida inteira agonizando, agoniados, sempre à procura de uma tábua de salvação, e sem saber onde encontrá-la. Porque na vida da matéria, não tinha quem desse a verdadeira solução da vida das imaginações, das experiências. Nunca teve quem pudesse dar a verdadeira solução. E assim vejam quantas passadas em vão aí na vida dos mistérios, na vida dos enigmas, na categoria de animal racional. Quantas passadas em vão, ou todas elas em vão, por perderem tempo com coisas imaginárias, com coisas sem base, sem lógica. Viviam todos com a pança cheia de histórias, de contos, de lendas, forjadas e feitas pelas imaginações, pelas experiências de quem não conhecia, nem sabia o porquê de sua existência, por desconhecer a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro natural. Então, viviam enigmaticamente, se baseando em histórias imaginárias, contos bem recheados, do recheio magnético, ou da manteiga magnetizando, e todos magnetizados pela matéria, e falando em doce paraíso, mas sim paraíso de amarguras e sofrimentos. Paraíso imaginário de quem supunha que, com suas imaginações e suas experiências, fosse encontrar o certo um dia. E todos por acertar até hoje, dentro desse barco sem rumo, que era a categoria de animal racional. Todos à procura de rumo certo nesse mundo, e sempre por encontrar. Por isso, tudo de ruim a se multiplicar. Veja que contenda ferina, que nascia muitas vezes no animal o desprazer de viver, na vida em que só prevalecia o mal, por ser matéria. E a vida da matéria é a vida de sofrimento, por a matéria ser um mal. E daí, tudo em ruínas, tudo em multiplicações e degenerações. A degeneração imperando em tudo, por tudo ser matéria. E por ser matéria, cada vez tudo se enfraquecendo. E as multiplicações do enfraquecimento, com o tempo, a extinção, por meio do progresso da degeneração. Hoje, todos cientes e conhecedores do seu verdadeiro natural e dizendo: quanto tempo perdido nessa vida criminosa, nessa vida do mal, nessa vida de matéria, nessa vida de lama. E por isso, todos sofrendo e sem saberem o porquê do sofrimento assim ser, permanente, universalmente. Por tudo ser matéria, por ser matéria, de origem do mal, começou do mal, vive mal e acaba mal, por desconhecer o porquê desse mal, por desconhecer o porquê de assim ser, por desconhecer a verdadeira origem e o verdadeiro natural. Então, procuravam o certo e o certo sempre por encontrar. A vida inteira, a procura do direito. Da mesma forma, a procura do perfeito. E sempre a dizer: a vida é um mistério. Um mistério tão grande, que ninguém nunca deu soluções desses mistérios. As nossas imaginações não dão para solucioná-los. A vida da matéria é a vida do mal. E desconhecemos por que levamos essa vida e temos essa vida assim, nessas condições. Ninguém aguenta mais de tanto sofrer. Mas há de chegar o dia da verdade das verdades aparecer. Agora, eis em nossas mãos. Que felicidade! Que grandiosidade! Estamos com tudo do nosso ser e com tudo do mundo assim ser em mãos, até que chegou o dia de ser aberta a porta do nosso verdadeiro mundo de origem. Até que chegou o dia, porque tudo chega o seu dia, tudo tem o seu dia.